da Alfa, onde está a Juliette 6746. Quanto é a posição aqui da Juliette, web 6746? Mantendo. Torre Salvador, o gol 1714 para o táxi. 123 a bordo, 2 horas e 5, autonomia alterna, Recife. 1714, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, gol 1714. Índia e Alfa, ponto de espera 10, reportarei gol 1714. Web 6746, observando o táxi do gol no pátio 1, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Observando o gol, vai ingressar para o gate 02, 6746. Espera 1-0, pronto, gol 1-7-1-4. Gol 1-7-1-4, autorizado a linha e decolar, pistão 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0 nós. A linha e decola 1-0, gol 1-7-1-4. Romeu Bravo Papa Tango, está agora 17 milhas para a posição coral, peso está encerrado, chame milhas na frequência 1201. Salvador, gol 1896. Gol no 896, prossiga. Afirmativo é autorização João Pessoa. Gente, a quadricópia, gol no 896. Prepare e sai da PUCA. PUCA. No 7-4, decola 239, chame controle 1-20-8. Gente, 208, obrigado. Gol no 896, pronto, cópia. Afirmativo. Para João Pessoa, autorizado 370, vira o Piusque 58, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle 1-20-8, transponder 5425. Autorizado nível 370, plano 458, decola do Neto, curva esquerda, PUCA, Caju. 208 ao controle, 5425 ao transformer, gol 1896. Gol 1896, com o fechamento correto, posto por onde para puxa e acionamento. Mandou no gol 9606, sem informação, Bravo. 06, para Serra Bravo, Kilo Golf 390, ponto cópia? Levanta. Número 06, para Serra Bravo, Kilo Golf 30390, via UPS Luna 0, decola da pistão 0, primeira curva à esquerda, sai da PUC, transição Zipar, controle 120, decimal 8, transpõe 5426. Afirmativo, gol 9606, autorizado, cabina grande, nível de voo 390, via rota plano de voo, que será do Zulu 90, decolada 10, curva esquerda, pouca de par, 1208, controle, transmora 5426, copia o gol 1606. Plano 606, planejamento correto, aposto plano para posicionamento. Para Belém, autorizado 380, via UPS Zulu 41, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, após Cogbo, após Trova, controle 120, decima 8, transpõe 5430. Está atento a informação, Bravo, passa agora 160 para 150. Bom dia, Santos, nosso atizado. Identifique, foi na prova de Duna, desça para 2.000 pés, o ajuste no 021. Duna, 2.000 pés, 1021, 3170. Emissivo 307, após Momo, voo e Cogbo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após Cogbo, voo e Troca. Controle 120, decima 8. Gol 9714, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545, ok. O 9606, está para o Rio de Janeiro, 05. Pedi para o gestionar a resposta táxi, gol no 606. Passará agora, 606. Gol 1994, posição 3 para pushback e acionamento. Na resposta táxi, gol 994. Já passou a gol 994. estacionamento, gol 1896, no 5. No 896, sente, aguarde para o push. Aguardando. Autorizou o 896 acionar na posição? Vim acionar, aguarde para o push, gol 896. Obrigado. Salvador, gol no 606, está com 5-5 a bordo, 4 horas e 44 de autonomia, alterna Fortaleza, próximo da. Gol 606, seguindo o Boeing da companhia à sua frente, autorizado táxi via Batido Mundial, Alfa, reporte para o ponto de espera do 10. Pronto, segue o gol, reportar a porta do ponto de espera, gol 1906. Torre, o gol 1994 para o táxi, está com 154 a bordo, 2h15 de autonomia, alterna do Salvador. 1994, 30 táxi, via Índia, Alfa, reporte pronto, ponto de espera, dono 0. Índia, Alfa, vai reportar pronto, gol 994. Artigo 317, gente, aguarde para o push. Pode ficar? Negativo, gol no 896, mantém a posição, aguarde a autorização para início do push. Mantém a posição, gol no 896. Tá segurando aqui, vai voltar um pouquinho, tá? Desculpa. Gol 994, ponte para 990. Gol 994, autorizado ali a decolar a pista no 0, vento no 90 graus, 1-3 nós. Ali e decolar o gol 994. Gol no 896, prezado push, reposte pronto para táxi. Gol 896, grava. Oi, eu tive 5-5-3-1-7. Informo que tem uma aeronave da Gol iniciando o push agora do gate 04. Aguarde uns 4 minutos para o início do push, trip 5-3-1-7. Gol no 896, prezado olhar e manter pistão no 0. 9606, alinha manter. contato 94,253, chame controle 120 decimal 8. Gol 1994, boa noite. Autorizado, 3170. Sim, o 3170. 3170, já estou de Duna. Autorizado? Autorizado, chama a Torre 1895, seu Mocoso. Pode chamar a Torre 18. A Torre 118, decimal 95. 1895. Controle Salvador, gol 1994, boa noite. Boa noite, gol 1994, contato radar, sou para o nível 350. Contato 350, gol 1994. Pronto no ponto de 0-0, gol 1895. Aguarde um instante, trip 5310. Bruno 606, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus, 1 no 09. Decolagem no zero, Bruno 606. Trip 5317, autorizado, puxa quase para o táxi. Salvador, boa noite, TAM 3170, final 1 no zero. TAM 3170, QNH 1021. Continue a aproximação, reporte passando externo, baixado e travado. Reportará, TAM 3170. Ponte espera pronto, Bruno 896. Bruno 896, sente, mantém o ponto de espera da 90. Passa o Índia Serra, baixado e travado, TAM 3170. TAM 3170, Serra do Avistado, livre pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 1 no 0 nós. 1 no 80, no 0 graus, 1 no 0 nós, autorizado pouso, pista 1 no 0, TAM 31. Bruno 606, decolado 56, chame controle, 120 decimal 8. 208, Bruno 606, obrigado. Controle com o Amador, bom dia, é o gol 9606. Bom dia, gol 9606, contato radar, suba para o nível 390, saída Puca. 390 Puca, gol 9606. Salvador, o Trip 5. 317, para o táxi, é o B79, autonomia de 4 horas, esse primeiro link, e alterna Carajás. B5317, táxi via Índia Alfa, reporte para o ponto de espera do 0. Tive Alfa, reportar a posição de espera da 0, 3, 5, 3, 7. É só confirmar a autonomia, é 4 horas e 15, não? Sente. Vou no 896, Lima, tem pistola 0. A Lima tem no 0, vou no 89. B5317, poderia dizer o designativo de Carajás, Serra Bravo? Serra Bravo, Charlie Juliette. Gente. B5170, no solo ao 59, repite pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, da 3170. Marcos. Tá pronto no ponto de espera da 10, 3. Divertido 3170, mantém o ponto de espera da 10. Gol 1896, autorizado decolagem de pista 10, vento 180 graus, 139. Gol 9. 5317. Autorizado a olhar e manter a pista 10. Ali mantém a pista 10. No 7-0, autorizado ingresso na Juliette, gate 06. Juliette para o gate 06, da 3170. No 896, decolado 01, chame o controle no 20.8. 208, boa. Controle, boa noite, gol no 896, decolou na sua escuta. Boa noite, gol no 896, contato radar, estou para o 370. 370, sem restrições, gol no 896. Gol 1606, está cruzando nível 150, chame Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12625, 12545, 1606, obrigado. Rico 317, autorizado decolagem pistão no 0, vento 190 graus, 109. 190, 5317. 317, decolada 03, chame controle no 0.8. Olá, 20, boa semana. Controle, boa noite, trip 5317 na Momo. Boa noite, trip 5317, contato radar, voa para o nível 380. Sobe para o 380, 5317.